Fecheiro 40, página 359. Nick Dunn, desaparecida há 8 dias. Assim que terminei o telefonema com Tommy, liguei a Hillary Handy. Se o meu homicídio de Amy era uma mentira e a violação de Amy por Tommy O'Hara era uma mentira, porquê que o assédio de Hillary Handy a Amy não havia de o ser? Uma sociopata tinha de ganhar experiência a algures, por exemplo, nos corredores de mármore da Academia de Wickshire. Quando ela atendeu, disse-lhe rapidamente: "Daqui fala Nick Dunn, o marido de Amy Elliott. Preciso mesmo de falar consigo." Porquê? Porque preciso mesmo muito de mais informações sobre a sua, não diga, amizade. Ouvi uma careta zangada na sua voz. Não, eu não ia dizer isso. Quero apenas ouvir o seu lado. Não estou a telefonar por pensar que tenha alguma coisa a ver com a minha mulher, com a sua situação atual. Mas gostava muito de ouvir o que aconteceu. A verdade, porque creio que poderá lançar alguma luz sobre um padrão de comportamento de Amy. Que tipo de padrão? Quando acontecem coisas muito más às pessoas que a aborrecem? Ela respirou pesadamente para dentro do bocal. Há 2 dias não teria conversado consigo, começou ela. Mas depois estava a tomar um copo com umas amigas e a televisão estava ligada. Você apareceu no ecrã. E era sobre o facto de Amy estar grávida. Toda a gente que me acompanhava estava tão furiosa consigo, odiavam-no. E eu pensei, conheço esta sensação. Porque ela não está morta, certo? Quer dizer, continua apenas a ser dada como desaparecida. Não há corpo. Exatamente. Então vou contar-lhe tudo sobre Amy e sobre o liceu. Aquilo que aconteceu. Espera um bocadinho. Do lado de lá conseguia ouvir o som de desenhos animados, vozes distorcidas e efeitos sonoros. De repente, deixei de ouvir. A seguir, vozes chorosas. Vão ver lá para baixo. Lá para baixo, se faz favor. Então, estamos no primeiro ano. Eu sou a miúda que veio de Memphis. Todas as outras vieram da costa leste, juro. Sentia-me esquisita, diferente. Sabe como é? Era como se todas as raparigas em Wickshire tivessem sido educadas numa comuna. A gíria, as roupas, o cabelo. E eu não era propriamente uma pária, era apenas insegura. Isso era. Amy já era a rapariga. Por exemplo, lembro-me que no primeiro dia já toda a gente a conhecia. Toda a gente falava sobre ela. Ela era a incrível Amy. Todas tínhamos lido aqueles livros em criança. Além de que era simplesmente linda. Quero dizer, era... Sim, eu sei. Pois. E não tardou em demonstrar interesse por mim. Como que a pôr-me debaixo da sua asa, ou coisa do género. Ela brincava, dizendo que era a incrível Amy. E por isso eu era a sua companheira, a Suzy. E começou a chamar-me Suzy. E em breve toda a gente fazia a mesma coisa. Por mim não havia problema. Quer dizer, eu era um bocadinho lambotas. Ia buscar uma bebida à Amy se ela estivesse com sede. Ia pôr a roupa a lavar se ela precisasse de roupa interior limpa. Só um momento. Voltei a ouvir o cabelo dela a roçar no auscultador. Mary Beth tinha trazido consigo todos os álbuns de fotografias dos Elliots para o caso de precisarmos de mais fotografias. Tinha-me mostrado uma de Amy e Hillary com sorrisos de orelha a orelha. Por isso conseguia imaginar Hillary agora com o mesmo cabelo amarelo manteiga da minha mulher a emoldurar-lhe um rosto mais vulgar com olhos de um avelã lamacento. Jason, estou ao telefone. Dá-lhes uns gelados e pronto, não é assim tão difícil. Desculpe, os nossos filhos não têm escola e o meu marido nunca toma conta deles. Por isso parece não saber o que há de fazer durante os 10 minutos em que estou ao telefone consigo. Desculpe. Portanto, pois, eu era a pequena Suzy. A brincadeira continuou e durante alguns meses, agosto, setembro, outubro, foi ótimo. Parecia uma amizade intensa. Estávamos juntas o tempo todo. Depois aconteceram algumas coisas estranhas ao mesmo tempo, que eu sei que a deixaram aborrecida. O quê? Um tipo da escola que fazia parceria com a nossa conheceu-nos às duas, no baile de outono, e no dia seguinte telefona-me a mim e não à Amy. Embora eu tenha a certeza de que o fez por causa de Amy ser tão intimidante. Mas pronto. E depois, alguns dias mais tarde, saem as nossas notas intermédias. E as minhas são ligeiramente melhores, do género 4,1 versus 4,0. E pouco tempo depois, uma das nossas amigas convida-me para passar o dia de ação de graças com a família dela, a mim e não à Amy. Mais uma vez, tenho a certeza de que isto aconteceu porque Amy intimidava as pessoas. Não era fácil estar ao pé dela. Sentíamos o tempo todo que tínhamos de impressioná-la. Mas dá para sentir que as coisas mudam um bocadinho. Percebo que ela está mesmo irritada, embora não o admita. Em vez disso, começa a levar-me a fazer certas coisas. Na altura não percebo, mas começa a tramar-me. Pergunta se pode pintar-me o cabelo com um tom de louro igual ao dela, porque o meu é baço e vai ficar tão bonito com uma cor mais viva. E começa a queixar-se dos pais. Quer dizer, ela sempre se queixou dos pais, mas agora não para de falar nisso, que só a amam como uma ideia e não por quem ela realmente é. Por isso diz que quer irritá-los. Faz com que eu comece a fazer telefonemas para a casa dela, a dizer aos pais que sou a nova, incrível Amy. Às vezes, ao fim de semana, apanhávamos o comboio para Nova Iorque e ela dizia-me para ficar especada do lado de fora da casa deles. Uma vez, mandou-me ir a correr ter com a mãe e dizer-lhe que ia livrar-me de Amy e passar a ser a sua nova Amy, ou uma treta do género. E fez isso? Tratava-se apenas de parvoíces que raparigas fazem, antes de haver telemóveis e ciberperseguição. Uma forma de matar o tempo. Estávamos sempre a pregar partidas daquele género, coisas parvas, a tentar suplantar-nos umas às outras, mostrando até que ponto podíamos ser audaciosas e bizarras. E depois? Depois ela começa a distanciar-se, mostra-se fria. Eu fico a pensar que ela já não gosta de mim. As raparigas da escola começam a olhar-me de uma forma esquisita. Sou excluída do círculo de raparigas fixes. Tudo bem. Mas depois, um dia, sou chamada ao gabinete da diretora. Amy tinha tido um acidente horrível. Entorce do tornozelo, fratura do braço, costelas partidas. Caiu de um enorme lance de escadas. E disse que fui eu quem a empurrou. Só um momento. Voltem já lá para baixo. Voltem lá para baixo. Voltem lá para baixo. Desculpe, já que estou, nunca tenho filhos. Então, Amy disse que a tinha empurrado? Perguntei. Sim, porque eu era maluca. Estava obcecada por ela e queria ser a Suzy. E depois, ser a Suzy não bastava. Tinha de ser a Amy. E ela tinha todas aquelas provas que me fizera criar ao longo dos últimos meses. É óbvio que os pais me tinham visto a rondar a casa. Teoricamente, tinha abordado a mãe dela. Tinha o cabelo pintado de louro. E as roupas que comprara, iguais às de Amy, roupas adquiridas quando andava às compras com ela, mas não podia provar isso. Todas as suas amigas vieram explicar que há um mês que Amy andava assustadíssima comigo. Essas tretas todas. Passei por ser totalmente louca. Completamente louca. Os pais dela obtiveram uma ordem de restrição contra mim. E eu continuava a jurar que estava inocente. Mas por essa altura estava tão infeliz que queria abandonar a escola de qualquer maneira. Por isso não lutámos contra a expulsão. Eu já só queria ir para bem longe dela. Quer dizer, a rapariga partiu as próprias costelas. Eu estava assustada. Aquela miúda de 15 anos tinha armado aquilo tudo. Tinha enganado amigas, pais, professores. E isso foi tudo por causa de um rapaz, de umas notas quaisquer e de um convite para o dia de ação de graças? Cerca de um mês depois de ter voltado para Memphis, recebi uma carta. Não estava assinada, vinha datilografada. Mas era obviamente de Amy. Era uma lista de todas as formas como eu tinha desiludido. Coisas malucas. Esqueceste de esperar por mim depois de inglês. Duas vezes. Esqueceste de que sou alérgica a morangos. Duas vezes. Meu Deus. Mas eu sinto que a verdadeira razão nem sequer estava aí. Qual era a verdadeira razão? Sinto que Amy queria que as pessoas acreditassem que ela era realmente perfeita. E como ficámos amigas, eu passei a conhecê-la. E ela não era perfeita, sabe? Ela era brilhante e encantadora e tudo isso. Mas também era controladora. Tinha um transtorno obsessivo compulsivo. Era melodramática e uma grande mentirosa. Por mim não havia problema, mas havia para ela. Livrou-se de mim porque eu sabia que ela não era perfeita. Isso fez-me ficar a pensar em relação a si. Em relação a mim, porquê? Os amigos veem a maior parte dos defeitos uns dos outros. Os cônjuges veem tudo, até ao mais ínfimo pormenor. Se ela castigou uma amiga de poucos meses, atirando-se por um lanço de escadas, o que faria a um homem que tinha sido suficientemente estúpido para casar com ela? Desligo. Já que um dos filhos de Hillary pegou no telefone de uma segunda extensão e começou a cantarolar uma canção infantil. Telefonei de imediato a Tanner e transmiti-lhe as minhas conversas com Hillary e Tommy. Então temos duas histórias. Ótimo, isso vai ser muito bom, disse Tanner, de uma forma que me disse que não era assim tão bom. Teve notícias da Andy? Não tinha tido. Tenho um dos meus homens à espera dela no edifício onde ela tem um apartamento, disse ele, discretamente. Não sabia que tinha homens. O que realmente precisamos é de encontrar Amy, disse ele, ignorando-me. Não me parece que uma rapariga como ela seja capaz de ficar escondida por muito tempo. Tem alguma ideia? Estava sempre a imaginá-la na varanda de um hotel chique, perto do oceano, embrulhada num roupão branco, grosso como um tapete, bebericando um Montrachet muito bom, enquanto acompanhava a minha perdição pela internet, pela televisão por cabo, pelos tabloides, enquanto desfrutava da cobertura e exultação intermináveis de Amy Elliott Dunn, assistindo ao seu próprio funeral. Perguntei-me se estaria suficientemente consciente para perceber que tinha roubado uma página a Mark Twain. Imagino-a perto do oceano, disse eu. Depois parei, sentindo-me como um médium num passadiço de praia. Não, não tenho ideias. Podia estar literalmente em qualquer lugar. Não creio que lhe ponhamos a vista em cima, a não ser que decida voltar. Isso parece pouco provável, disse Tanner aborrecido. Portanto, vamos tentar encontrar Andy e ver em que pé é que estão as coisas. Estamos a ficar sem margem de manobra. Depois chegou a hora de jantar. O sol pôs-se e eu fiquei novamente sozinho na minha casa assombrada. Estava a pensar em todas as mentiras de Amy e se a gravidez seria uma delas. Eu tinha feito as contas. Eu e Amy fazíamos sexo esporadicamente, mas o suficiente para ser possível. Mas, de qualquer forma, ela sabia que eu faria as contas. Verdade ou mentira? Se era mentira, tinha sido concebida para me atingir. Sempre partira do princípio que eu e Amy teríamos filhos. Foi uma das razões para saber que me ia casar com Amy, porque nos imaginei a ter filhos juntos. Lembro-me da primeira vez que imaginei isso. Tínhamos começado a namorar, ainda não havia 2 meses. Estava a ir do meu apartamento em Kips Bay para um dos meus parques urbanos favoritos, junto à margem de East River. Um caminho que me fazia passar pelo bloco de Lego gigantesco da sede das Nações Unidas, com as bandeiras de uma miríade de países a flutuar ao vento. O miúdo havia de gostar disto, pensei. Todas as cores diferentes, o jogo de memória de fazer corresponder cada bandeira ao seu país. Há a Finlândia e há a Nova Zelândia. O sorriso de um só olho da Mauritânia. E depois percebi que não era um miúdo, mas o nosso miúdo, meu e de Amy, que havia de gostar daquilo. O nosso filho, estendido no chão, com uma velha enciclopédia, tal como eu tinha feito. Mas o nosso filho não estaria sozinho. Eu estaria estendido ao lado dele, a ajudá-lo na sua vexilologia embrionária, que soa menos a estudo de bandeiras do que a estudo ditado pelo aborrecimento, o que se adequaria à atitude do meu pai em relação a mim, mas não à minha em relação ao meu filho. Imaginei Amy a juntar-se-nos no chão, de barriga para baixo, os pés levantados no ar, a apontar para Palau, o ponto amarelo ligeiramente descentrado para a esquerda sobre o fundo azul vivo, que eu tinha a certeza de que seria a sua favorita. A partir daí o rapaz era real, às vezes uma rapariga, mas sobretudo um rapaz. Era inevitável. Eu sofria de dores paternais regulares e insistentes. Meses depois do casamento, tive um momento estranho, em frente do armário dos medicamentos, enquanto usava o fio dental, quando pensei: ela quer filhos, certo? Devia perguntar-lhe. Claro que devia perguntar-lhe. Quando fiz a pergunta, de forma indireta e vaga, ela disse: claro, claro, um dia. Mas continuou a parar todas as manhãs, em frente do lavatório, para engolir a pílula. Fez isto durante 3 anos, enquanto eu sondava o assunto, mas sem dizer realmente as palavras: quero que nós tenhamos um filho. Depois dos despedimentos, deu ideia de poder acontecer. De repente, havia um espaço incontestável nas nossas vidas. E um dia, durante o pequeno almoço, Amy levantou os olhos da torrada e disse: deixei de tomar a pílula. Assim, sem mais nem menos. Não tomou a pílula durante 3 meses e não aconteceu nada. E pouco depois da mudança para o Missouri, marcou uma consulta para começarmos a intervenção médica. Quando Amy começava um projeto, não gostava de perder tempo. Dizemos-lhes que andamos a tentar há 1 ano, disse ela. Insensatamente, concordei. Já mal nos tocávamos nessa altura. Mas continuávamos a achar que fazia sentido ter um filho. Claro. Também vais ter de fazer a tua parte, sabes? Disse ela no trajeto para St. Louis. Vais ter de dar sêmen. Eu sei. Porquê é que dizes isso dessa maneira? Foi só porque imaginei que fosses demasiado orgulhoso, tímido e orgulhoso. Eu era uma mistura bastante sórdida daquelas duas características. Mas no centro de fertilidade entrei obedientemente na estranha salinha dedicada à masturbação. Um lugar onde tinham entrado centenas de homens, sem outro objetivo que não fosse bater uma punheta, espancar o marreco, esgalhar o pessegueiro, afogar o ganso, jogar bilhar de bolso, limpar o ecoponto. Às vezes uso o humor como forma de autodefesa. A salinha continha uma poltrona forrada a vinil, uma televisão e uma mesa que tinha uma série de material pornográfico e uma caixa de lenços de papel. O material pornográfico era do início dos anos 90, a julgar pelo cabelo das mulheres. Sim, em cima e em baixo. E a ação era mid-core. Outro bom ensaio. Quem seleciona o material pornográfico para os centros de fertilidade? Quem ajuiza aquilo que irá fazer com que os homens se venham sem ser demasiado degradante para todas as mulheres fora dessa linha? Enfermeiras, médicas e esposas esperançadas, transtornadas pelas hormonas. Visitei essa linha em 3 ocasiões distintas. Eles gostam de ter uma boa reserva, enquanto Amy não fazia nada. Devia começar a tomar comprimidos, mas não o fez. E depois continuou a não o fazer. Ela é que ia ficar grávida. Ela é que ia entregar o seu corpo ao bebê. Por isso, adiei os sinais de incitamento durante alguns meses, enquanto vigiava o frasco dos comprimidos, para para ver se o nível descia. Finalmente, depois de algumas cervejas, numa noite de inverno, subi os degraus da nossa casa. Livrei-me da roupa com neve, agarrada, e aninhei-me junto dela na cama, com o meu rosto ao pé do seu ombro, a respirar o seu cheiro e a aquecer a ponta do nariz na sua pele. Sussurrei as palavras: "Vamos fazer isto, Amy. Vamos ter um bebê." E ela disse que não. Eu estava à espera de nervosismo, cautela, preocupação. "Nick, será que vou ser boa mãe?" Mas recebi um não claríssimo e frio. Um não sem aberturas. Não era nada de dramático. Não tinha grande importância. Era apenas algo em que ela já não estava interessada. "Porque percebi que era eu que ia ficar com a parte difícil", argumentou. "As fraldas, as consultas no médico, a disciplina. E tu ias-te limitar a chegar como um furacão e a ser o papá divertido. Eu fazia o trabalho todo para que eles fossem pessoas como deve ser. E tu vinhas estragar tudo. E eles iam adorar-te e detestar-me." Disse a Amy que isso não era verdade. Mas ela não acreditou em mim. Disse-lhe que não queria apenas um filho. Precisava de um filho. Tinha de saber que conseguia amar incondicionalmente uma pessoa, que conseguia fazer uma criaturinha sentir-se constantemente bem-vinda e querida, independentemente de tudo o resto, que conseguia ser um pai diferente do meu, que conseguia criar um rapaz que não fosse como eu. Implorei-lhe. Amy não se deixou comover. Um ano mais tarde, recebi uma notificação pelo correio. A clínica iria destruir o meu sêmen, a menos que tivesse notícias nossas. Deixei a carta em cima da mesa da casa de jantar, uma censura aberta. 3 dias mais tarde, via no caixote de lixo. Esta foi a nossa última comunicação sobre o assunto. Por essa altura, já eu andava a encontrar-me em segredo com Andy há meses. Por isso não tinha o direito de ficar aborrecido. Mas isso não fazia parar a minha dor, nem o facto de sonhar acordado com o nosso filho, meu e de Amy. Já me tinha afeiçoado a ele. A verdade é que eu e Amy faríamos um filho maravilhoso.